Afecheiros 120. Roger olhou para Brianna. Como é que ele se chama? Ainda não tem nome. Ela olhou para ele confusa. Era óbvio que o homem que tinha voltado não era o mesmo que a tinha deixado. Os olhos de Roger permaneceram fixos nos dela quando ele se levantou. O sangue ainda lhe escorria do pulso. Chocada, percebi que ela estava tão mudada para ele quanto ele para ela. Ele é meu filho, disse Roger baixinho, acenando com a cabeça para o bebê. És a minha esposa? Os lábios de Brianna ficaram pálidos. Não sei. Este homem diz que vocês estão unidos. Jamie deu um passo mais para perto dela, a observar Roger. É verdade? Sim, estávamos. Ainda estamos? Roger respirou fundo e apercebi-me de repente de que ele estava prestes a cair, talvez por fome, exaustão ou pelo choque de ter sido cortado. Segurei-lhe no braço, fiz com que se sentasse, mandei Lizzie buscar leite à despensa e peguei na caixa de medicamentos para tratar do pulso dele. Esta pequena comoção de normalidade pareceu diminuir um pouco a tensão. Pretendendo aproveitar a situação para ajudar, abri uma garrafa de brandy de River Run, servi um copo a Jamie e coloquei uma boa dose no leite de Roger. Jamie olhou para mim com atenção, mas sentou-se no banco, que já tinha sido reposicionado, e bebericou do seu copo. Muito bem, então, disse ele, pondo ordem na reunião. Se fizeram o hand fasting, Brianna, então tu e este homem estão casados. Ele é teu marido. Brianna corou muito, mas olhou para Roger, não para Jamie. Tu disseste que a união durava um ano e um dia. E tu disseste que não querias nada temporário. Ela encolheu-se ao ouvir isto, mas contraiu os lábios e manteve-se firme. Eu não queria, mas não sabia o que ia acontecer. Ela olhou para mim e para Jamie e depois para Roger de novo. Eles contaram-te que o bebê não é teu? Roger ergueu as sobrancelhas. Ah, mas ele é meu. Ergueu o punho para ilustrar. O rosto de Brianna já não estava pálido. A cor já tinha voltado. Tu sabes o que quero dizer. Ele olhou-a diretamente nos olhos. Eu sei o que queres dizer, disse ele, e lamento muito por isso. A culpa não foi tua. Roger olhou de relance para Jamie. Foi sim, disse ele baixinho. Eu deveria ter ficado contigo, cuidado de ti. Brianna franziu o sobrolho. Eu mandei-te ir, e estava a falar a sério. Ela mexeu os ombros impacientemente. Mas já não importa. Ela segurou o bebê com mais força e ajeitou-se. Só quero saber uma coisa, disse ela, com a voz um pouco trêmula. Quero saber porque é que voltaste. Ele pousou o copo na mesa. Não querias que eu voltasse? Não importa o que eu queria. Quero é saber. Voltaste porque quiseste ou porque achaste que devias? Ele olhou para ela durante muito tempo. E em seguida para as mãos, que ainda seguravam o copo. Talvez pelas duas coisas, talvez por nenhuma. Não sei, disse ele baixinho. A verdade é que não sei. Foste ao círculo de pedras? Perguntou ela. Ele anuiu, sem olhar para ela. Enfiou a mão no bolso e colocou a opala grande sobre a mesa. Fui até lá. Por isso é que demorei a vir. Demorei muito a encontrá-lo. Ela ficou em silêncio durante um tempo e em seguida anuiu. Não voltaste para lá. Mas podes. Talvez devesses. Ela olhou para ele de frente com o mesmo olhar do seu pai. Não quero viver contigo se voltaste por obrigação. E então olhou para mim, os olhos cheios de dor. Já a vi. Um casamento de obrigação. E já vi um de amor. Se eu não tivesse Ela parou e a engoliu em seco e continuou a olhar para Roger. Se não tivesse visto os dois, poderia ficar contigo por obrigação. Mas eu vi os dois e não aceitarei a obrigação. Senti que alguém me tinha dado um murro no peito. Ela referia-se ao meu casamento. Olhei para Jamie e vi que ele olhava para mim com a mesma expressão de choque que eu sabia estar no meu rosto. Ele tossiu para quebrar o silêncio e pigarreou, virando-se para Roger. Quando é que fizeram a união? No dia 2 de setembro, respondeu ele depressa. E agora estamos em meados de junho. Jamie olhou de um para o outro a franzir o sobrolho. Bem, Monygian, se estás ligada a este homem, então estás, não há dúvida. Ele virou-se e lançou um olhar firme a Roger. Por isso vais morar aqui, como marido dela. E no dia 3 de setembro ela vai decidir se se vai casar com o padre e tudo. Ou se te vais embora, para não mais incomodares. Tens esse tempo para decidir porque é que estás aqui e convencê-la disso. Roger e Brianna começaram a falar para protestar, mas ele interrompeu-os pegando no punhal que tinha deixado sobre a mesa. Baixou a lâmina com cuidado, até que ela tocasse o peito de Roger sobre a roupa. Vais viver aqui? Como marido dela, já disse. Mas se lhe tocares sem que ela queira, arranco-te o coração e atiro-o ao porco. Estás a entender? Roger olhou para a lâmina durante muito tempo, sem uma expressão clara, por baixo da barba densa. Em seguida levantou a cabeça para olhar nos olhos de Jamie. Acha que eu importunaria uma mulher que não me quisesse? Uma pergunta bem estranha, já que Jamie o tinha esmurrado por pensar exatamente isso. Roger colocou a mão em cima da Jamie e espetou o punhal na mesa num só movimento. Afastou o banquinho abruptamente e levantou-se, virou-se e saiu. Brianna olhou para mim sem saber o que fazer. O que é que acha que ele... Foi interrompida por um baque. E por um grunhido igualmente alto, quando um corpo pesado embateu na parede do lado de fora. Trata-a mal e eu arranco-te as bolas pela garganta, disse Jamie em gaélico. Olhei para Brianna e vi que o seu domínio do gaélico tinha sido suficiente para entender o que fora dito. Abriu a boca, mas não disse nada. Ouvimos o som de passos do lado de fora. Que acabaram num estrondo ainda mais alto do que o outro, como de uma cabeça a chocar com a madeira. Roger não tinha o ar ameaçador de Jamie, mas disse de modo muito convincente: Volte a pôr-me as mãos em cima, seu desgraçado, e enfio-lhe a cabeça pelo cu de onde ela saiu. Fez-se um momento de silêncio e em seguida ouvimos passos. Um momento depois, Jamie emitiu um som grave em escocês e também se afastou. Os olhos de Brianna estavam arregalados quando ela olhou para mim. Testosterona a mais, disse eu a encolher os ombros. Pode fazer algo em relação a isso? Perguntou ela. O canto da sua boca estremeceu, mas eu não soube dizer se era de riso ou desespero. Passei a mão pelo cabelo, pensativa. Bem, disse eu por fim, eles só fazem duas coisas com ela, e uma delas é tentarem matar-se um ao outro. Brianna coçou o nariz. E a outra? Os nossos olhos cruzaram-se com perfeita compreensão. Eu trato do teu pai, mas o Roger é problema teu. A vida na montanha estava um pouco tensa. Com Brianna e Roger a comportarem-se respectivamente como uma lebre capturada e um texugo encurralado. Jamie a lançar a Roger olhares de reprovação gaélica à mesa de jantar. Lizzie a fazer de tudo para se desculpar com todos. E o bebé a decidir que era a hora de ter ataques noturnos de cólicas, aos quais reagia com berros. Provavelmente foram as cólicas que colocaram Jamie num ritmo frenético pela casa. Fergus e alguns moradores tinham feito plantios para nós, por isso, apesar de não termos milho extra para vender naquele ano, pelo menos podíamos comer. Sem a obrigação de cuidar de terras grandes, Jamie passava todos os momentos livres no espinhaço a martelar e a serrar. Roger estava a fazer o melhor que podia para ajudar com as outras tarefas, apesar do pé magoado atrapalhar muito. Tinha recusado muitas das minhas tentativas de tratá-lo, mas agora recusava-me a adiar aquilo. Alguns dias depois da sua chegada, fiz os preparativos e avisei que pretendia tratar-lhe do pé de manhã. Na hora certa, fiz com que ele se deitasse e tirasse os trapos que lhe envolviam o pé. Senti o cheiro adocicado de infecção forte, mas agradeci a Deus por não ver as manchas vermelhas de inflamação, nem as pretas de gangrena. Apesar disso, estava muito feio. Estás com abscessos crónicos no tecido, disse eu, a apertar com firmeza. Sentia as bolsas fofas de pus. Quando apertei mais, as feridas meio curadas abriram-se e um líquido cinzento amarelado escorreu por baixo da pele. E ele agarrou a estrutura da cama, mas não emitiu som algum. Tiveste sorte, disse eu, ainda a movimentar-lhe o pé de um lado para o outro, a fletir as pequenas articulações dos metacarpos. Tens abertos os abscessos e drena-los parcialmente quando andas. Eles voltam a formar-se, claro, mas o movimento impediu que a infecção se tornasse muito profunda. Manteve o teu pé flexível. Ah, que bom, disse ele. Bri, preciso da tua ajuda, disse, a virar-me casualmente para o lado mais distante da sala, onde estavam as duas jovens que se intercalavam nos cuidados com o bebê e com o tiar. Posso ajudar? Deixe-me ver. Lizzie levantou-se disposta a ajudar. Cheia de remorsos por ter ajudado a causar o sofrimento de Roger, ela andava a tentar compensar o erro de todas as maneiras possíveis e levava-lhe sempre comida, oferecia-se para lhe cozer as roupas e deixava-o maluco com as suas expressões de contrição. Sorri para ela. Sim, podes ajudar. Pega no bebê para que Brianna possa vir aqui. Porquê é que não o levas lá para fora para tomar um pouco de ar? Com um olhar de dúvida, Lizzie fez o que mandei, tomando o pequeno fulano nos braços a murmurar-lhe palavras. Brianna colocou-se ao meu lado, sem olhar para o rosto de Roger. Vou abrir isto e drenar da melhor maneira que conseguir, disse, a indicar o corte com crosta preta. Depois terei de desbridar o tecido morto, desinfetar e esperar que o melhor aconteça. E o que quer dizer exatamente com desbridar? Perguntou Roger. Larguei-lhe o pé e o seu corpo relaxou um pouco. Limpar uma ferida com a remoção cirúrgica ou não do tecido morto ou do osso, respondi. Peguei-lhe no pé. Por sorte, acho que o osso não foi afetado. Embora possa haver danos na cartilagem entre os metacarpos, não te preocupes, disse-lhe, dando-lhe uma palmadinha na perna. O desbridamento não vai doer? Não vai? Não. É a drenagem e a desinfecção que duram. Olhei para Brianna. Agarra-lhe as mãos, por favor. Ela hesitou um segundo e depois foi até à ponta do sofá e estendeu as mãos para ele. Ele segurou-as, a olhar para ela. Era a primeira vez que se tocavam em quase um ano. Ser forte. Esta é a parte pior. Não olhei para cima. Trabalhei depressa, abrindo as feridas meio cicatrizadas com um bisturi, a espremer o máximo de pus e tecido morto que consegui. Senti a tensão na perna dele, nos músculos e o leve arquear do seu corpo quando a dor aumentou. Mas ele não disse nada. Queres algo que possas morder, Roger? Perguntei pegando na garrafa de álcool diluído em água para enxaguar. Agora vai arder um pouco. Ele não respondeu. Brianna, sim. Ele está bem. Pode continuar. Ele emitiu um som abafado quando comecei a lavar os ferimentos e rebolou parcialmente para o lado, com a perna a tremer. Segurei-lhe o pé e terminei o trabalho o mais rápido possível. Quando o larguei e fechei o frasco, olhei para cima na direção da cabeceira da cama. Ela estava sentada na cama, a abraçar Roger pelos ombros. O rosto dele estava escondido no colo dela, os braços à volta da cintura. O rosto dela estava pálido, mas mostrava um sorriso contido. Acabou? A parte pior, sim. Só tenho de fazer mais algumas coisas. Eu tinha feito a preparação 2 dias antes. Nesta época do ano não havia dificuldade. Fui até à barraca da cura. A carcaça do veado estava pendurada à sombra, tomada por nuvens de fumo fragrante de nogueira. Mas o meu objetivo era encontrar uma carne menos preservada. Ótimo. Ela havia ficado exposta durante tempo suficiente. Tirei o pequeno pires de onde estava, perto da porta, e levei-o para dentro da casa. Credo! Brianna franziu o nariz quando entrei. E o que é isso? Cheira a carne podre. É isso mesmo. Os restos de um coelho morto, para ser exata, retirados da beira do jardim e dispostos para esperar por visitantes. Ela ainda estava a segurar nas mãos dele. Sorri e voltei ao meu lugar. Peguei no pé ferido e depois no meu fórceps comprido. Mãe, o que é que está a fazer? Não vai doer, disse eu. Apertei um pouco o pé, abrindo uma das incisões cirúrgicas. Peguei num dos pedacinhos brancos do prato do coelho e inseri-o depressa na abertura. Os olhos de Roger estavam fechados, a testa coberta de suor. O quê? Perguntou ele, erguendo a cabeça e espreitando sobre o ombro, num esforço para ver. O que é que está a fazer? Estou a colocar larvas nas feridas, disse, concentrada no meu trabalho. Aprendi com uma senhora índia que conheci. Ouviram-se dois gemidos de choque e nojo que vieram da cabeceira da cama. Mas eu continuei a segurar-lhe o pé e continuei a trabalhar. Funciona, disse eu, a franzir ligeiramente o sobrolho enquanto abria outra incisão e enfiava três das larvas brancas que se remexiam ali. Muito melhor do que os meios comuns de desbridamento. Para realizá-los, eu teria de te abrir muito mais o pé e fisicamente raspar o máximo tecido morto que conseguisse alcançar, o que não só doeria como o raio, como também te deixaria aleijado permanentemente. Mas aqui as nossas amigas, as larvas, comem tecido morto. Conseguem chegar a locais pequeninos que eu não sou capaz de alcançar e fazer um trabalho perfeito. As nossas amigas, as larvas, murmurou Brianna. Credo, mamã. E o que é que vai exatamente impedi-los de me comerem a perna toda? Perguntou Roger, com uma tentativa simulada de indiferença. Elas espalham-se, não é? Não, assegurei-lhe animada. As larvas são formas juvenis, não se reproduzem. Também não comem tecido vivo, apenas a parte morta, feia. Se houver o suficiente para fazerem todo o ciclo de pupa, desenvolvem-se em pequenas moscas e levantam voo. Se não, quando o alimento se esgotar, simplesmente arrastar-se-ão para fora à procura de mais. Os dois rostos estavam ligeiramente esverdeados de momento. Terminei o trabalho, envolvi o pé com ligaduras finas e dei uma palmadinha na perna de Rojas. Pronto, disse eu. Não te preocupes, já vi isto antes. Um bravo disse-me que elas fazem um pouco de cócegas quando mordiscam, mas não magoam nada. Peguei no pires e levei-o para lavar. Na porta vi Jamie a vir da casa nova, com Ruaide nos braços. Olha a avó, disse ele ao bebé, a tirar o polegar da boca de Ruaide e a limpar a saliva do Kilt. Não é uma mulher bonita, ela? Glé, disse Ruaida, a concentrar o olhar ligeiramente vesgo no botão da camisa do avô, que começou a levar à boca. Não deixes que ele engula isso, disse eu em bicos de pés, a beijar Jamie primeiro e depois o bebê. E onde é que está Lizzie? Encontrei a rapariga sentada num tronco de árvore em lágrimas, disse ele. Por isso agarrei no menino e disse que ela podia ficar sozinha. Ela estava a chorar, né? E o que é que se passou? Jamie ficou sério. Ela deve estar a sentir saudades do Ian. Ignorando isso e o seu próprio pesar, ele segurou-me o braço e virou-me em direção ao caminho que subia aos penhaços. Vem comigo, Sassená. Vem ver o que fiz hoje. Fiz o chão do teu espaço de atendimento. Só precisamos agora de um teto temporário e vai servir para dormirmos. Ele olhou em direção à cabana. Estava a pensar que o Mackenzie pode ficar lá, por enquanto. Boa ideia. Mesmo com o pequeno quarto a mais, anexado à cabana que ele tinha construído para Brianna e Lizzie, o espaço era muito apertado. E se Roger iria passar muitos dias na cama, não ficaria no meio da cabana. Como é que eles estão? Perguntou ele com casualidade. Quem? Brianna e Roger? Quem mais? Perguntou ele, deixando a casualidade de lado. Está tudo bem entre eles? Acho que sim. Estão a acostumar-se um ao outro outra vez. Estão? Sim, disse eu olhando para a cabana. Ele acabou de vomitar no colo dela.